Alô, alô, rapaziada, aqui quem tá falando é o Marcos de Castro. E aí, Malval, Maurício Valadares, aí, eu também tô ligado em você, hein, rapaz. Tô aqui mais uma vez contigo no Ronca Ronca. Eu gasto hoje, ou eu guardo pra amanhã. Landão, eu tinha meio que combinado uma entrada do trailer do Baratinha. Um vaguinho lá, tá vaguinho. Ligado? A lenda, sim. Vai rolar? É, eu tô esperando a manifestação. Vou passar um rádio pra ele, pode ser? Não, deixa que ele liga pra você. Tá. Pra saber, inclusive, se ele tá lá, né? Sérgio Grave tá falando que o som tá espetacular. Opa. Ele acendeu uma vela pro Ronquinha. Olha aí, essa é uma informação boa. O som tá espetacular. O cara tá ouvindo ali no rádio, né, mano? É verdade. Vem só mais um pouquinho, Nando, por favor. Beleza, o que mais? É, vou ligar pro Vaguinho, né? Vem cá, agora, e a promoção? Ser... Vale a marca do amendoim? Não? Olha lá, liga lá, Renato. Pode ser. É? Ficou chateado, não, né? É. Pouco, né? Sei lá, eu fiquei achando que a gente podia... Se a gente, os caras vêm aqui na rádio... Se a gente se esforçasse, acho que a gente conseguiu. Ralando, carregando um peso fuderoso pra cá pra tomar a chinelada do Nando. Não, só uma pergunta. Que estupidez, hein? Lembrando que terça-feira que vem, ao vivo, assim como o Canastra está, Tony Platão e banda. E na outra terça-feira, Cassim mais dois aqui. Tudo faz parte do pacotão primeiro aniversário do Ronca Ronca na Oi FM. Fala lá, Marcelinho. Queria mandar um abraço pro Tony Platão. Opa. Falar pra ele que o Diguinho gosta muito dele. Como é o nome do cidadão? Diguinho. Opa. Que espetáculo. Mas vem cá, ô Nando, então se não é essa pergunta, qual é então, pra valer não, o livro? Não, vai ser essa daí, vai ser essa. Então, daí. A pergunta da promoção é, qual a sua marca predileta de amendoim? Exatamente. Que estupidez. Tem que ser marca nacional. É, marca nacional, lógico, claro. Exatamente. Vamos prestigiar o... Aliás, tinha um ronqueiro que ia sair de amendoim, né, no carnaval. Rapaz, eu não paro de pensar nesse bloco do Ronca Ronca, cara. Um vem de cone de obra, o outro vem da minha experiência, braço, vem de braço de agulha. O que mais? Ah, muito O outro vem nu, porque não tem, né, uma calça, só com uma a camisa, cueca, camisa e boné do Ronca Ronca. É verdade. Que situação. Pois bem, para participar e faturar o livro The Dark Side of the Moon, os bastidores da obra-prima do Pink Floyd, acesse agora mesmo o efm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e responda qual a sua marca de amendoim favorita. E três camisas do Canastra, né? Opa! Não, duas, uma eu vou travar, hein? Três, uma eu vou travar. Não, são três. Não, a tua já tá separada, rapaz. Não, obrigado. Obrigado, querido. Não presta atenção, bicho. Obrigado, três, querido. Mó clima, rock bola. Pô, você conhece os caras lá, pô, desde pequenininho, aquelas brincadeiras lá de Niterói? Mó clima, rock bola. Olha só, então, como são três livros, né? São três camisas do Canastra também. Então, responda qual a sua marca predileta de amendoim e siga o caminho das pedras dado pelo Nando aqui. Pô, mas muita emoção. Olha. Pena que o rádio não é televisão, né? Olha só. Ou, felizmente. A vontade, né? Vem cá, mais uma do Canastra ao vivo? Vamos lá. Essa chama Dois Dedos de Conhaque. Perdeu quando você se foi, enfim. Ainda me resta um fio de esperança, um fiapo de lembrança, bom legado pra esquecer. E dois dedos de conhaque pra beber. Sofri, sim, mas jamais chorei. Entendi. Não me expus, me escondi. Diz que veio pra não cair. das tripas, coração pra conseguir. Ainda me resta uma certa dose de autoestima, uma faísca me ilumina e me ajuda a me aquecer. São dois dedos de conhaque pra beber. Você se foi, enfim. Ainda me resta uma certa dose de autoestima, uma faísca me ilumina e me ajuda a me aquecer. São os dois dedos de conhaque pra beber. Modernizar o passado é uma evolução musical. pra você não há macumba. Pode botar meu nome na boca do sapo. Pode botar a galinha preta na encruzilhada. Bom, quem tá gravando o programa já registrou o Rotuno aqui ao fundo com o pessoal do Canastra. Isso é a raridade total, né? Rotuno é um periférico. Olha o cara aqui, maluco. Pô, tem que falar sobre isso. Não fala não, pelo amor de Deus. É um periférico do Jefferson Airplane, nossa homenagem ao Jefferson Airplane operando o som do Ronquinha em Belo Horizonte. Mas o Rotuno é essencialmente o Jorma, o guitarrista original do Jefferson Airplane, com o ultra mega extraordinário baixista Jack Cassidy. Olha o somzinho do baixo do cara. Ô Bruno, não faz isso não. Renato, você que está anotando aí as músicas do Canastra ao vivo, você tem mais ou menos a ideia de quantas já foram tocadas ao vivo aqui? Porque eu perdi a conta, cara, na boa. Vai lá, Nando. Quatro? Não, acho que mais. Foi cinco. Olha só, chegando aqui uma participação muito interessante da nossa torcida. Se só o Renato e o Marcelo têm voz no Canastra, porque a gente pode socializar o microfone, né? Alguma... Aliás, Marcelo, vamos socializar... Foi a mãe de quem que mandou esse recado? Não, olha só. Foi a minha. Olha só, até para puxar pelos outros componentes do Canastra, aquela perguntinha bem xaropinha, mas que todo mundo gosta de ouvir as respostas. O Canastra, né, tem esse som que nós estamos mostrando, para quem não conhece, né, uma coisa assim, bem rockabilly, né, voltada à essência do rock and roll. Mas então, recentemente nós comentamos isso aqui em cima do Old Chinny Smith, guitarrista de reggae espetacular, um dos principais, né? Eu perguntei para ele, vem cá, qual é o seu principal guitarrista? Ele falou Larry Calton, que é um músico violão acústico, o cara tá em outra, né? Então, vamos, Marcelo, fazer essa rodada, o que o pessoal do Canastra gosta de ouvir em casa? Bom, eu... Marcelo Calado falando. Marcelo Calado baterista falando... de 300 bandas e hoje me brindou com a edição em vinil do C. Marcelinho, querido ouvinte, que o programa há muito tempo, já passou por várias bandas, é o baterista atual da banda do Caetano, né? Pois é, eu tinha que te dar um presente, né, bicho? Pô. Opa! Pô, não podia vir aqui de bons abanando. Mas enfim, eu, cara, gosto muito de ouvir o baterista Ringo Starr. É mesmo, rapaz? É. Eu adoro o Ringo Starr. Eu, Renato, Isso é ótimo. A minha referência, assim, como guitarrista é o Chimbinha, do Calypso. É uma referência pra mim. Uma referência bancária. De conta bancária. O Chimbinha que outro dia deu uma declaração que a referência dele de guitarrista, a referência do Chimbinha de guitarrista, é o The Ventures, cara. É o The Ventures. Brincadeira. Mas tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Guitarrada e tal. O que mais? Vamos lá. Bom, a minha as pepitas. Eu sou eu, ninguém conhece. Pô. Edu. Diga, eu, Edu, baixista. O que me moveu para o instrumento, entendeu? Opa! Foi uma galerinha da década de 70. Vou citar três nomes aqui. Paul Simonon, do Clash. O Paul Gray, que tocou no Ed and the Hot Rods no The Damn também. E o Bruce Foxton, do Jam. Essa galerinha aí. Aliás, Edu, você já ouviu The Good, The Bad and The Queen? Ouvi, escutei, cara. Curtiu? Gostou? Gostei, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Roda o microfone aí, Marcelinho. Fala aí, Fernando. Oi. Aproxima, bicho. O disco do Neil Young é assim, ó. Tem microfone batendo. É mais ou menos. Neil Young é demais. E tá lá em cima na parada americana. Então isso aqui que a gente tá fazendo é pinto, né, cara? Bota a boca no vocal. Vamos lá. Então, eu sou Fernando e me influenciaram na guitarra um cara chamado Olga, que toca na banda chamada Toy Dolls. A banda dos anos 70, punk. Depois, posteriormente, um cara chamado Jim Reverendo Horton Heat. Boa. E... Não, esse para de não tremer, nada. Mano. E agora, mais depois de velho, um cara do jazz chamado Django Reinhardt também. Django francês, Reinhardt. Se não me engano. Que é o cigano, cara. Cigano, andaria. Não tinha dois dedos. Ele tinha na mão esquerda. Esse é o Ronca Ronca ao vivo para todo o planeta e do Rio de Janeiro para Recife, Vitória e Belo Horizonte. Ô Nandão, você tá com contato direto aí na internet? Tá bombando o lance? Tá, cara. Pedro Montenegro falando que o som dos caras... Opa! Ah, é Jabazinho, né? Pô, esse aí é... Ah, Jabazinho. Isso aí. Olha só. Tá, de casa. Homenagem aqui aos guitarristas do Canastra. Oh, you ain't gonna make a cotton picker out of me. Bom, bom, bom. No, you ain't gonna make a cotton picker out of me. Bong, bong, bong, you can make a man laugh, or make a man cry, or shake the stars right out of the sky, but you ain't gonna make a cotton picker out of me. A bong, bong, bong, no, you ain't gonna make a cotton picker. Ed Cochran, tem essa aqui também boa pra criar um clima, olha só. Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. Incendiou o negócio aqui. Roda aí o microfone, Marcelinho. O que mais? Quem falta? É o Madalena. Eu marco aqui. Não, vai, vai. Bicho, eu marco, trombonista. Eu ouço muito ska, sou muito regueiro. Escuto muito ska, anos 60, jamaicano, os Catalites, Cliff Buster. Galera old school aí do ska. Pioneiros, enfim, é isso aí. Mas qual a sua referência no trombone? É o Dom Drummond, é o antigo trombonista dos Catalites. Meu ídolo, o cara matou a mulher, era bêbado, o cara meu ídolo. Eu não sei. Beleza, declarações polêmicas. Madalena tá se coçando pra falar ali, mano. Que nada, rapaz. Ele tá se coçando, mas é por causa do... Eu nem tenho grandes referências. Na verdade, eu gosto muito do David Brubeck. Gosto do Moacir Santos, tem uns discos muito bons. E tô ouvindo atualmente muito, muito música infantil, junto com meu filhinho de 10 meses. Então, palavra cantada, influência forte, que coisa rapaz. Linda, que coisa linda. É uma influência forte. São caras super família, né, Madá? Cantigas, cara. Cantigas de Ninária, tô ouvindo muito. Maravilha. Esse aí é o fundo Hot Tuna. Mas estamos aqui. Quanto tempo falta para acabar o programa, Nandão? 15. Tempo extra, não? Golden Goal? Olha aqui. Olha para trás. Tô vendo. Pelo reflexo? Eu vi a expressão vai, facial. Vai solicitar a BH? Cara, isso é um telefonema. Não, tem que perguntar pelo menos aos nossos convidados se eles topam algum tempo extra aqui. Ó, abre lá. É, tem mais. Hein? Enquanto tiver cerveja, a gente tá aqui. É um pessoal muito sincero, né, cara? Mas enfim, 15 minutos, né? Mostrar. A promoção nem foi ao ar, né, cara? Ah, falar em ir ao ar, estamos... Já chegou alguma marca de amendoim? Vê lá. Claro, várias. Sabe qual é o campeão, cara? Amendoim de cone de papel. Esse é um clássico, né? Não, na praia, sem marca, né? Sem marca. Sendo que o Nakayama é o mais falado no Ronca Ronca ao total, longo da sua total, história. Total. É. Estamos ao vivo pela internet. Positivo, se você quiser ver... O Canastra, acesse agora mesmo o efm.com.br, selecionando lá a imagenzinha, enfim, essa coisa toda, olha os caras aí, você pode ver e ouvir o Canastra. Tem aqui o Pedro Montenegro, Kleber Vinícius, perguntando das influências dele do Rockabilly, é óbvio que tá os aí. Caras, Stray Cats, essa coisa toda, né? Fabrício Xavier também falando da qualidade do som, falando do seu amigo. Olha, essa informação é boa pra Dedel, hein? O clima tá bom. Tiago Lopes Leite, olá, quando houver um teste para locutor, pode me chamar. Deixou o telefone aqui. Depois perdeu o lugar, hein, maluco? Depois dá uma pensada. Túlio Vilaça, abraçando o Edu, etc e tal. Tatiana Leal e por aí vai. Entendi. Acabei de receber a informação que hoje, algum tempo atrás, subiu um ídolo do Ronca Ronca absoluto, o Edu, baixista do Canastra. Essa hora vai reverenciar a presença de Ian Dury. E Anduri passou dessa para uma melhor. Olha, Edu. Vindo a gente, não, né? Agora tá. Mas enfim, acompanhando exatamente esse tema, um queridíssimo amigo nosso, né? De muitos anos, ouvinte do programa, fonte inspiradora, o Ronca Ronca,

Hoy es domingo y al día lo sacan del domingario, una novia sin domingo y el penúltimo borracho. Hoy es domingo, laurel con leche, desde el badajo de su cuchara da un capuchino, tres campanadas. Tras los misales pican motetes las derrotadas y alegres nalgas de las matronas. Laurel con ajo. Hoy es domingo y las brujas espiran porque asomados del tuco les tiran soles los chicos y los payasos. Hoy es domingo, laurel con fiaca, domingamente rueda un bostezo y en el bostezo dan las muchachas la buena nueva del buen mal vaso que arde en la hilacha pródiga y tensa de sus blusines. Laurel caliente. Hoy es domingo y un coro de mil domingos, muchachos, desde el Orsay dice un viejo romance en 4-2-4. A las amasadoras de tallarines algo nos pasa, porque es que nos retiemblan las manos duras entre la masa. Qué gusto le han mezclado a los copetines que tienen una patota de estrellitas en donde estaban las aceitunas. Hoy es domingo y atorran hasta los séptimos tangos. Será sin embargo el día del más antiguo trabajo. Hoy es domingo, laurel y azares. Qué Buenos Aires le echó los naipes a este domingo. Y así en la altura, pampero arriba, tres profetitas locos laburan juntando ramos de un nuevo aroma. Laurel del aire. Hoy es domingo y me han dicho que hasta el muñeco de trapo que cuelga en los colectivos viene a lo alto mirando. Hoy es domingo, laurel servido. Qué extraña siembra dio este domingo, que allá en lo alto de un piso 30, sola en la sola cal de un andamio, reparturienta de 9 asombros, hierve una sombra. Laurel con hembra. Hoy es domingo y a punta de diente, como peleando allá esa sombra por dentro, sus lutos está lavando. Se abisma en la cintura la cincha de un rudo zaino y la marca de sus uñas se ve en el cemento armado. Cuánta cosa, uno por uno, le retoña los ovarios fecundos de mil dolores en seducción de sopapo. Si parece que tuviera hasta el nombre embarazado, qué retemblor le sacude la entraña, como si echando 70 reencarnaciones de un Jesucito nonato se arrancara de los huesos del vientre 70 clavos. Oh. Esta emissora traz até você momentos de amor através de um programa feito com carinho para o seu coração. Au, au, au, au, au, au, au. Cara, olha o som desse baixo do Phil Lesh, baixista do Grateful Dead. We were riding back to our camp. We were feeling. Circulamos loucamente pelo globo terrestre, hein, Marcelinho? Essa foi demais, cara. Foi demais, cara. Cara, é o trip hop ali da, da boca, né? Sei lá. A Jane, nossa produtora, não se segurou aqui, ficou tocando castanholas. Castanholas. Exatamente. Não, foi um momento lindo, realmente. Ela é formada em Air Castanholas. Olha só, pra Jane, então, subir pelas paredes de vez aqui. Opa, que loucura. Ai, se o Kiko souber. Astor Piazzolla não toca no Rádio Brasileiro, acontece. Deve tocar na, sei lá, na Mac, sei lá. Se sabe casi todo. Lo cuentan de escolazo, las sotas y los reyes. Sotas? Las sotas? Que é? Las sotas? Opa! Mas já passou da meia-noite, não tem problema. El agua al nieto al revés de cada vaso, nos mira el ojo quieto y abierto de locura. O seu cotovelo é uma parte muito poderosa do seu corpinho. Vamos ao diabo, cosió com um hilito de amargura. Não, mas o interessante é que o Ronca Ronca sempre recebe muitas mensagens de ouvintes pedindo, né, a música latina, né? E o Astor Piazzolla é um gênio. O Astor Piazzolla, ele é o Tom Jobim. Mal comparando ou bem comparando. É verdade, é verdade. Argentino, ele é um cara... Só tem um defeito de ser argentino, assim, mas tirando isso, ele é um gênio. É, a sua citação é polêmica. Estava no que quero e no que é estranho. Cortava a essa sazão. Como o tamanho do grano dá o tamanho do espinho. A ti, em cada botella. Que é, Nando? Mais 20 minutinhos pro canastra. Opa! Que beleza! Uma salva de palmas para Belo Horizonte, pelo amor de Deus. Jefferson, né? Mas enfim, aqui ao fundo, um disco que já foi tocado algumas vezes aqui no Ronquinha. If I Could Only Remember My Name, de David Crosby. Já citamos esse disco como um dos principais artefatos sonoros a formar, a moldar. Ronquim, esse disco teve uma nova edição lançada em CD, que é um caosinho. Cá entre nós, ele vem o CD original com uma música fraca como faixa extra. Como é que é? É um dub que o Lee Perry me ensinou a fazer uma vez. Na ida a São Paulo, que ele não foi, ele enviou uma... Mas ele vem aí para abrir pro rock, não é isso? Dizem, né, meu amigo? Quem se tratando de Lee Perry... É. Que não fala com ninguém antes. Ele é o Tim Maia da Jamaica. Se o Lee Perry da Jamaica é assim. Tim Maia aprendeu com ele, né? E o segundo CD é o mesmo disco nesse processo 5.1, né? Alucinante, mas eu ouço só uma perereca. Então, pra mim, não faz nenhum sentido. E as imagens do DVD realmente são muito pobres. É um texto, é uma coisa bizarra, cara. Eu não recomendo essa nova edição do If I Could Only Remember My Name, esse disco maravilhoso aqui ao fundo. Repetindo que a lista das músicas... Nandão, você está fazendo o jogo da velha, é isso? Não, estou vendo aqui as mensagens. Ah, as mensagens. Repetindo que a lista... Eu realmente perdi o controle total, Renato. Abre ali o Renato. Oi, oi, alô. Das músicas que vocês tocaram, de repente, no final do programa. A gente tocou Dallas, Pomo de Adão. Isso. Ih, rapaz. Sim, quer dizer não. Tocou Chevette também no... Chevette no CD. No CD. Tocamos Diabo e Dois Dedos de Conhaque. E a próxima... E tem mais umas duas, né? E como é que era a história aí, Nando? Como é que era a história do tem solo? Tem o Pedro Montenegro pedindo pro Fernando mandar um solo de secador de cabelo. Opa! Epa. Opa! E agora? Que papo é esse, mano? Tem mó galera aqui, né? Ana Maria. Opa! Tati Chulapa, cheio de jabazinho aqui. Tati Chulapa, Tati Chulapa eu não conheço, não. Eu conheço o Serginho Chulapa. Cheio de jabazinho. Eita, meu. Mas enfim, vai ter secador ou não vai? Meteram o pé na porta aqui, né? Mas aí, onde nós estávamos? Alô, oi, Jânio. Estávamos no nosso repertório. Buenos Aires, né? Posso falar uma coisa? Posso falar uma parada? Yes. A gente vai tocar dia 6 no Recanto da Lapa. É uma casa nova que tá abrindo aqui no Rio de Janeiro. E, pô, sempre que eu não abre uma casa nova assim, a gente fica sempre esperançoso de, enfim, de ser um lugar que role legal. Eu espero não cair lá também. Pois é, porque teve esse negócio, né, cara? Pois é. Mas acontece as melhores famílias. Um dos tombos no palco mais célebres é do nosso queridíssimo... Tony Tornado. Mas o nosso queridíssimo Celso Blues Boy tem uma história também de um tombo que, pô, estrunchou o braço dele. Até hoje o Celso toca, tem uma pegada de guitarra de mão esquerda ali que ele deve, acho que foi em Santos, sei lá. Mas vinha andando. Acabou, pode crer. A Pat Smith também, né, Maurício? Pat Smith acho que caiu do palco, ferrou o pescoço. E também. O Tony Tornado. Não, já que estamos falando das nossas musas, das nossas deusas, Kim Gordon, quando saiu aqui do festival, né, a primeira vinda do Sonic Youth, na última música ela tomou uma estabacada que ela deve estar rolando até hoje. Até hoje a Kim Gordon deve estar rolando. Pô, eu tô me sentindo bem melhor agora com vocês falando. É, não se abala não, mano. Vai ficar mais uma do Canasta ao vivo, mais 20 Opa. Minutinhos. Obrigado, Belo Horizonte. Ô, maravilha. Belo Horizonte, estaremos lá dia 10 de maio na obra. Então. Fazer o jabazinho aí. Vamos? Vamos nessa. Agora é uma cover que a gente toca em show, cantada pelo grande Eduardo Vila Maior. City gonna set my soul, you're gonna set my soul on fire. There's a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty woman waiting out there. They're all living on devil may care. I'm just a devil with love to spare. And viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! How I wish that there were more than 24 hours in a day. Cause even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. There's a blackjack, poker, and a roulette wheel. A photo won, lost, or never reveal. All you need is strong heart and love to feel. Viva Las Vegas! got with your neon flashing and your woman discretion. All the hope down the drain. Viva Las Vegas, turning day into night, I turn the night into daytime. If you cheat once, you'll never be the same again. Gonna keep on the run, gonna have me some fun. If it costs my very last dime, if I wind up broke up, well, I always remember that I had a swinging time. I'm gonna give it everything I've got. Stay in love, please let it die. Stay hot, time. Let me shoot a seven with every shot. And Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva, Viva Las Vegas! Woo! Musiquinha frappé também pinta neste disco. Segura uma pra você curtir na praia, debaixo dos coqueiros. Tá rindo, é? Aqueles corpos caindo na sua cabeça. E da sua namorada também. Aquele fundo de areia, com formiga por todos os lados, estragando seu piquenique. Não importa, bicho. O negócio é curtir o som sensacional dos Times. Oh, yeah. You held it in your hands. I had flashes. Esse aí é o fundo. É o Water Boys, que acaba de lançar um disco novo. Nós temos mostrado muito no Ronquinha. Um clássico da banda, This Is The Sea. Tocou no rádio essa música, lembra, Nandão? Não. Pois é. The Hole of the Moon. Uma boa canção pra gente se despedir, seguir os nossos conselhos da nossa ouvinte. Qual é o nome dela? Ana Carolina Marques. Ana Carolina. Acabou o milho, acabou a pipoca. Agradecer a participação da nossa torcida, agradecer a participação do Canastra, nossos queridíssimos amigos. Há tanto tempo a gente procurava fazer alguma coisa junto. Tentamos ronca-ronca, beber no botequim, não conseguimos nada. Hoje, a primeira junção de todos nós. Comemorando, legal, cara. Muito legal mesmo. Comemorando o primeiro aniversário do Ronca Ronca na UFM. Finalmente, vamos continuar aqui embaixo, né? Oh yeah! Finalmente trouxemos o Canastra para iniciar essas comemorações de um ano do programa. Ronaldão, nosso querido Dustinho, acaba de mandar uma mensagem dizendo que o Tony Tornado, ele não caiu nesse show. Ele se jogou de barriga em cima de uma menina que tava na plateia, maluco. Ele tava no show. Dustinho, a gente vai descer, vai encontrar o Dustinho. Dustinho. Dustinho? Dono do Ronaldão. A gente vai descer e encontrar o Tony Tornado. Inclusive, contra quem? Cada um correndo pra um lado, se o Tony Tornado vier aqui. Mas o Dustinho viu essa aterrissagem forçada do Tony Tornado em cima de uma fama. E a menina se pegou toda. É muita emoção, hein, cara. Pois é. Eu tô quase me convencendo que foi um grande negócio ter caído daquela parada. Mas, enfim, agradecer a nossa torcida. Sem ela, nós não estaríamos aqui. Pode ser uma longuinha. Agradecer a nossa torcida, sem ela nós não estaríamos aqui. Agradecer ao Canastra, que dá início a essas comemorações. A UFM, o Bruno, aqui com a gente, né? O sustentáculo dessa edição de hoje do programa. Espero que você esteja terça-feira que vem. Tony Platão ao vivo aqui. Na outra terça-feira, Cassim mais dois aqui com a gente ao vivo. Obrigado a rapaziada do Canasta, Marcelinho, Renato. As despedidas. Dá pra ligar o microfone deles? Não? Opa, ah, obrigado. Opa. Muito obrigado, Maurício. Alô, opa. Pô, do cacete. Muito bom. Muito bom mesmo. O disco tem previsão de sair pra quando? Abril, lá pro dia 15 de abril, assim, sai. Sai pela outra coisa, então a galera tem que ficar ligada na banca de jornal, sacou? Que o disco, enfim, tem algumas lojas que tem, mas o grande lance mesmo é em banca de jornal. E queria deixar a gente tem um site do canasta.com.br, que a gente tá meio reformulando, tem um fotolog, comunidade no Orkut, enfim. Opa! Cadê? Bota a boca no bocal, bicho. Quando o disco chegar às bancas, você vai avisar aqui a galera. Né? Não, isso que eu ia falar. Quando o disco sair, o Marcelo vem aqui, ele trouxe vários discos para nós mostrarmos. Não mostramos nada. Então, quando o disco sair, o Marcelo volta ao programa para fazer um ronquinho especial. As camisetas também, ficar por aí. É, exatamente. Quem ganhou as camisetas? Espera sempre alcance. Quem respondeu só a pergunta amanhã, também? Só amanhã. Qual a marca? Sigiloso. Qual a marca de amendoim que faturou? É do Cone de papelão. Eu vou dormir com ele. Nakayama foi bem. Tem uma marca Amor, tá ligado? Marca Amor. Agital. E aquela marca que vende aquele amendoim doce, cocô de rato? Ronca. As árvores somos nozes. Espetáculo. As árvores somos nozes. É mais ou menos por aí. Enfim, obrigado. Reforçando, né, a nossa torcida participando de uma maneira... Como é que ele fala? Bombante. Obrigado, Canastra. Beijinho, terça-feira a gente volta ao vivo com Tony Platão e banda nessa mesma ondinha, hein? Fala, Nandão. Então é isso. Um beijo, obrigado. Sucesso. Um beijo no seu coração de vocês. Tchau. Se cuida. You just stayed in your room. I saw the present. You saw the whole of the moon. Oi, FM apresentou... Ronca.